ajuste 1095, permanece. 3.1095, tá 3250. Paulo Salvador, boa noite, tá 3662 me livrando na foca. Tá 3662, Alfa e Juliette, portão número 8. Alfa e Juliette, portão número 8, 3662. Trip 5216, cópia. Posso ligar? Caracaju autorizado, 190, decola da pista 10 com curva à esquerda pro Caracaju. 120, decimal 8, aciona 5172. Estado para Aracaju, 190, para decolar da 10, curva à esquerda, pro Caracaju. 120, decimal 8, é o controle, 5172, para responder para o trip 5216. Chame para a puxação. Camarada, 5216. Localizador 6212. Funciona 6212, completa aproximação, chame a torre 186 até o meu posto. 186, boa, 6212. Salvador, boa noite, Oxanair 6212. Sinal 1-0, uma milha de cima. Sente vento 1-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0-5, aguarde autorização para pouso. Aguardando 6212. Tanto 3603, chame Recife agora na frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, tá 3603, uma boa noite. Boa noite. Trono 015. Livre pouso, Oxanair 6212. 0, está passando duna, completa final e chame a torre 186 até o meu posto. 186, obrigado. 3258, autorizado ao final de LS, desça para 2000, informe estabilizado. Sim, informe estabilizado, até 3258. Azul 4070, 3 milhas externo, baixou e travou. Gente, reparte externo. Passará. Temos 167 a bordo. Com 3 horas e 10 de autonomia. 3 e 10, 167, confirma, tá errado? É, confirma, senhor. 18,6 torre no ponto de espera, 1015, está autorizado até o ponto de espera, o gol número 3. E aí, após o ponto de espera, autorizado. do externo, 4070 da Azul. Vicente 4070, vento 1-1-0 graus com 7 nós, altímetro 1015, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Estacionamento, voo 1885 no 29. Autorizado, chame táxi. Chame táxi, vai ver. Gente, chame novamente. Solo 2, solo 57, liga direita, solo 121 decimal 9. Direita 1219, 6212. Torre, boa noite. Vou 1-1-3, ponto de espera. Até o ponto de espera no 1-1-3. Solo, Salvador, Chanel, 6212, livrou. 6212, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, para o 5, 6212. O 3258, completa final, chame a torre 18.6 até o meu posto. Obrigado, já volto. Chame 3258. Boa noite, 3858, reporte externo. Reportaremos, chame 3858. No 3 ali, mantendo 0. Meio no 3, copiou? Ativo, ali mantém. Zero, sete, zero, solo ao 59, livre à direita, solo 121 decimal 9. Livre à direita, 219, 4070. Zero, sete, zero, liga na foto. 4070, Alfa, reporta antes da taxa Juliette. Alfa, reporta antes do Juliette, 4070. Do graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Entra 3258. Para o táxi, segundo 8:35, 4 horas e 7 minutos, POB, 4 minutos. Pelo 8:35, prossegue via Pátio e Índia. A torre 18.6, o ajuste 1015, está autorizado até o ponto de espera. Solo 35216, está no pátio, na remota, para acionamento pushback na posição 12. Texto autorizado é a pátio Índia, ponto de espera torre 18.6, com ajuste no 0 no 5, 1885. Estou ciente de trip, coordenando com a equipe de solo, o tráfego vai livrar a retaguarda, posta livre, puxa. A gente após o tráfego livrar, vai iniciar o 5216 da tripla. 0 no 5. Entra 3258, obrigado. 1-6-3, decolado ao 00, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado. Controle voo 1-6-1-3, decolou. Confirma a aeronave? É voo 6-1-3, decolou. O 1-6-1-3, acione código 5163, contato radar, se for para o nível 360, perfil da saída ARCO. Lado subindo ao 360 na, no perfil da árvore. Sim. 6858, solo 02, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Livre à direita, 19, está 6858. Torre Salvador, voo 985, está capacitando 0, pronto. 985, ali mantendo 0. Cuidado em área, bandeira no 0, voo 985. A linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus com meia dúzia de nós. Tem três alinhadas, linha decolar da 1-0 com 1-0. Opa e... Juliette, portão 3. Opa, Juliette, portão 3, o para início do táxi 35216, estamos com 65 a bordo, 410 de autonomia, alterna Salvador. E prossegue via Pátio Índia, 1862 no ponto de espera, 1015 o ajuste, até o ponto de espera está autorizado o trip. Pátio Índia, ponto de espera vai chamar para 1862, 35216. Plutão 3858, reporte antes da Juliette. Decolada ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom voo, 85. Boa noite, Gol no 85, contato radar, vou para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, bom voo, 85. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós. Linha decola 2-1-6. Solo Salvador, boa noite, Webjet 5827. 827 para Galeão, Água de Cobras. Guarda. Chegou no 398, descida 150, São Luís. Boa noite, Gol no 398, identifique chegada Mari, autorizada para Odiduna, descida para 2000 pés, o ajuste no 095. Para Odiduna, no 398. Chega. Autorizado o Galeão 360, via Pesulo 10. Decolagem da 10 com curva direita da Euleda após Leda Bridge. 120 decimal 8, 5402 o transponder. Autorizado 360 para o Galeão, piso 10, decola da 10 direita da Euleda Bridge. 208 é controle, 5402 é o transponder, web 6728. Boa noite, trip 5216, contato radar, suba para o nível 190. 190, 5216. Olá, o Oscar Lima Ferrei, identifique chegada Aman, desça para o nível 050. 050, Aman, desce para o Oscar Lima Ferrei. Ativo, estou ciente do acionamento, chame para mim, se estiver. 288. 0288, certo. Tá ok, não, nenhum item reportado, muito obrigado. Chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Recife 251, 3325, boa noite, 85. Boa. Deixa para o 50, Oscar Lima X-Ray. Prossiga, Azul. Para Campinas, qual seria a saída prevista? Provável da eu. Confirma o horário do plano, Azul. 47. Mais 5 minutos. Ok, então Dael Leda Lead. Afirmativo, Dael Leda Bridge. Leda Bridge, correto, obrigado. Bruno 398, está livre a final de LS, informe no localizador. Comparemos. Papatango, Oscar Lima X-Ray, desça para 3.000 pés, o ajuste na 095, vai seguir como número 2, Boeing 737 300 à sua frente. Como número 2, batendo para 3015, Oscar Lima 3. Trip 5216, chame Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, obrigado, boa noite. Boa noite. Oscar Lima X-Ray, inserção para aproximação, tráfego informado está 5 milhas à sua frente. Afirmativo, se autorizado, girando pela direita para o 17, já. Tome quantos anos você tu? Completamente só. Entendi, autorizado, prosseguir para a rotatória, descida agora para 2 mil pés, informe quando visual para mudança de regra. Estamos visual para cancelamento. Modificado 220. Desça para 1.500 pés na prova da rotatória e aguarde transferência de comunicações. Checa aí. Gol no 398, complete a final de LS e chame a torre 1862 e até um bom pouso. 1862, boa noite. Salvador, boa noite. 1398, 3 milhas para o externo. Reporte externo no 3.